chez Go Médis. Au Kiadiento Médis. Arrondi chez Go Médis. Au Kiadiento Médis. Heineken. O que adiantou? Aonde você chegou? Cadê seus parceiros que colavam seu barraco? Vários baseados, planos, assalto. Parceiro, mulher, churrasco. Carreira de cocaína no prato. Todo mundo se servia, você era o cara da quebrada. E agora? Nenhuma visita, nenhuma carta. Sozinho enjaulado, já era esperado. Mas eu te digo, meu amado Jesus, nunca te abandonou, esteve e está do seu lado, aguardando sua decisão. O livre-arbítrio está em suas mãos, sua coroa. Nesse momento tá de joelho, orando, intercedendo, muitas lágrimas derramando. O que adiantou? Aonde você chegou? O que alcançou? Faz relógios de ouro e todo o seu dinheiro não te ajudou, não amenizou o sofrimento quando precisou. Esse é o exemplo que você queria dar pro seu filho? Acho que não, pois o fim dessa trajetória é só lamentação. Cara ou coroa, escolha o lado certo da moeda, faça a escolha certa. Aonde você chegou, Médis? O que adiantou, Médis? Aonde você chegou, Médis? O que adiantou, Médis? E aí, bandidão, cadê os seus amigos que tomava seu uísque e dizia? Tamo junto, irmão. Que fumava no mesmo baseado, andava no seu carro importado. O que aconteceu? Quando você liga, cai na caixa de recado. É embaçado. Sua mãe sempre te alertou, cuidado com seus amigos, mas você não escutou. Pois é. Hoje no escuro da cela, as lágrimas rolam, seu coração gela. Vem na memória trutar várias lembranças. Mãe, sempre te convidava pra ir pra igreja, você recusava. Aonde você chegou, Médis? O que adiantou, Médis? Aonde você chegou, Médis? O que adiantou, Médis? Aonde você chegou, Médis? O que adiantou, Médis? Aonde você chegou, Médis? O que adiantou, Médis?